Louvai ao Senhor, Ele é tão bom, Sua benignidade é para sempre. Os remidos do Senhor, vamos declarar, Deus nos livra, Ele é nosso lar. Louvem ao Senhor com alegria, por Suas maravilhas em cada dia. Sedenta, oh que graça, nosso Deus é forte, Ele nos abraça. Andamos em desertos, sem direção, clamamos ao Senhor em nossa aflição. Ele quebrou correntes, trouxe libertação, das trevas nos tirou, é nossa salvação. Com bênção sem medida, levanta o necessitado, dá força ao coração. Os retos se alegram, glorificam a sua ação. Worship, acústica e guitarra.